NZTH. De novo. Foi um simples beijo na boca, uma aventura qualquer. Aprofundamos mais coisas, aí tu sabe, né? Tu conheceu a minha casa, achou legal demais. Me desculpa, mas é foda, não se apegue aos meus pais. Eu tô solteiro em casa, entra quem quiser. É toda amiga mãe, nenhuma dessa é minha mulher. Essa é minha mulher. É toda amiga mãe. É toda amiga mãe. É toda, toda, toda, toda, toda. Compromisso com nada, aí vai ficando gostoso. Vivendo hoje sem pensar no amanhã, sem ter que dar satisfação pros outros. Eu tô solteiro em casa, entra quem eu quiser. É tudo amiga mãe, nenhuma dessa é minha mulher. Eu tô solteiro em casa, entra quem eu quiser. É tudo amiga mãe, nenhuma dessa é minha mulher. Foi num simples beijo na boca, uma aventura qualquer. Aprofunda mais coisas, aí tu sabe, né? Tu conheceu a minha casa, achou legal demais. Me desculpa, mas é foda, não se apegue aos meus pais. Eu tô solteiro em casa, entra quem eu quiser. É tudo amiga mãe, nenhuma dessa é minha mulher. Amiga mãe, tudo amiga.